otra vez pasadita buscar luz y ver mangas caídas perdidas no chão, sentir o que só ver o sol nascer depois nada e brincar de amor. Esse sou eu, esse sou eu. Maravilha, já vejo os malfeitos dançar. Entre água pela porta, o telhado vai tombar. Quando o mar se afunda.